Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna, à destruição do Brazilian Way of Life. O que mais que a gente faz por aqui? O nosso mote é desmascarar dogmas, fazer desabafos sobre a real necessidade das coisas e, o principal, fazer tudo isso da maneira mais amaldiçoada, escrachando e destruindo com essas coisinhas nhenhenhé que tentam nos empurrar goela abaixo e pela segunda semana consecutiva sem cerveja. Mas sem agora, porque... Até porque... Na última madrugada, Alexandre Moreira resolveu comemorar o aniversário dele num muquifo, que a gente costuma beber, num estábulo, numa pocilga. Um estábulo tem seres melhores, eu diria. Aí fomos lá, eu gosto da junkie box, daquele lugar amaldiçoado, porque tem toda a história do rock and roll numa junkie box que geralmente só tem Amado Batista. Impressionante, ali tem death metal e até rockzinhos populares. Até um palestino. Até um palestino, cara. Que lugar impressionante, tem de tudo. Enfim, a gente vai falar aqui nesta semana de mais um ritual. Inclusive não tem muito tempo assim, não. É uma coisa mais recente, não sei quantos anos exatamente. Inacessibilidade econômica, né? Não me permitia ter contato com isso. Mas enfim, esse lance só existe hoje bastante por conta dos ventos favoráveis aí dos últimos anos de economia, né? Economia estabilizada e tudo mais pôde proporcionar. Então vai acabar logo. Exatamente. Mas se tem algo bom dessa crise, Walter Rezende, é que eu acho que vai acabar inclusive com essa onda desse negócio que a gente vai falar agora. Vai afetar todo mundo. O nosso assunto é uma esponja de dinheiro. Exatamente, uma esponja de dinheiro. Onde cada unidade monetária é R$1.000. Não existe conta fora. Exatamente. Ou seja, afetando dessa maneira, vai afetar também a minha saúde, né? Porque não aguento mais encher o rabo de tanto comer coxinha e tomar chope ruim. Porque quem tem uma criança sabe o que é a vida de receber convite, de ter que ir aos famigerados bufês infantis. Olha, cara, quem tem criança pequena sabe bastante. Eu, um domingo desses aí, até encontrei com o Walter depois num churrasco. Eu fui em dois. Fui em dois e depois tinha um churrasco. Então, cara, qual é o tema dessa semana, Alexandre? Tema dessa semana, bufês infantis e esses pais sem noção que gostam de pagar uma fortuna só pra se aparecer, né, cara? Porque é mais ou menos por aí, viu? Cara, mas você falou assim, eu tenho que ir. Você não tem que ir, cara. Você não precisa ir todos os convites de festa de criança. Porque sua filha, ela se diverte em qualquer canto. Ela não, com uma caixa de papelão. Com uma caixa de papelão, ela se diverte. Se diverte. Você não tem obrigação. Você poderia tranquilamente pular esse rito social que lhe é oferecido. Mas comprar presente a dar com pau, cara, já compro de lotes. Você compra na loja de R$1,99? Também, cara, também. Então, e aí tem que ir pra festa, muitas festas, muitas, muitas, muitas. Eu sou um PhD em buffet infantil. Então é isso mesmo, mais um hype moderno aí pra ostentar. Pais querem mostrar ali o poderio econômico, né? E submete seus filhos a serem um motivo da ostentação. Sim, exatamente. Não é? E porque a criança mesmo não está muito aí, né? Pra toda aquela polpa e circunstância que é criada ao redor da festa. Exatamente. Como você falou, a criança se diverte com muito pouco. Muito, cara, pouco. A minha filha, durante muito tempo, a diversão dela era uma tampa de Tupperware, cara, que ela fazia de volante. E aí... Pra que volante da Fish and Price quando você pode ter uma tampa que não é de Tupperware? Não, Tupperware é genérica. Porque, né, você comprou um botijão de gás e o entregador te deu de presente. Exatamente. Um frasco maldito de PVC. Isso, e, cara, ela se diverte com a tampa daquela bosta. Você tem que trazer pro lado lúdico das coisas. Você falou do que o caminhão de gás traz, Mas o outro dia o cara trouxe um pano de cozinha. Os clássicos panos de cozinha com um calendário. Onde só eu? Só que trouxe de 2014 pra gente. Daí eu dei pra minha filha e ela adorou. Ai, pra mim, pai. Porque eu criança, adoro essas coisas. A filha do Alexandre não pode ouvir a música do caminhão de gás, que acha que é o Papai Noel. Realmente, a criança não tá nem aí pra porra nenhuma, muito pelo contrário. Tem festa que a criança tem que trocar de roupa 3 vezes e o caralho. É. Mas que porra é essa, fica, cara? Fica tirando foto, a criança fica com um monte de pose, cara. Cara, parece Miss Universo, cara, que fica trocando de roupa o tempo, cara, todo. É horrível. E põe biquíni. Tem uns, depende muito dos níveis, né? De bufês e de festa e de grana que o pai quis mostrar ali, arrancar do bolso. Mas tem umas que são assim, cara. Tem princesas e tem umas moças gostosinhas lá. Cara, tem gente que gasta fácil aí, R$30 mil, facinho numa festa, cara. Sim, sim. E é no carnê, porque não é porque o cara tem 30 mil, até 30 mil vou gastar. Não, faz carne, festa de carnê grosso? Festa de carnê grosso. Aí tem que ficar tirando aquele monte de foto ali, só o caralho, e a criança acaba se enchendo, criança que só quer brincar, e pode fazer isso em qualquer lugar, como você mesmo falou. Claro, cara. E sem falar que hoje, em qualquer Habib's da vida, né? É. Habib's tá sendo supracitado aqui. Tá, agora positivamente, porque eu, quando não tem uma festa de criança pra ir, eu levo minha filha no Habib's. E eu não tenho filho, já fui no Habib's, já levei Helena na piscina de bolinha do Habib's, cheira chulé. Porque aquele... Quantos e quantas meias de criança que não entra, então, mas, ali, fedendo? Não, mas você tá criticando o Habib's. É o seguinte, o Habib's tem todos os brinquedos que tem num desses bufês infantis. Então dá pra fazer a mas festa os do bufês Habib's infantis, com a coxinha a 1 item. Com a coxinha a 80 centavos. Tem um amigo meu que trabalhou num buffet... Ele falou que aquela piscina de bolinha só joga um produtão lá assim, por cima, e aquilo é pra matar germes e bactérias. Ah, é? Tem um fungicida de bolinha? É só isso, cara. E o que é maluco, porque, né, o pai quer lá fazer a festa pra criança de 1, 2, criança de 1 ano, cara, só quer mamar, cara, e cagar. É, o cara quer fazer uma festa daquela festa cheia de coisa. Eu nunca fiz aniversário da minha filha em buffet, eu volto e tá aí a prova disso. Eu vou falar aqui como é o aniversário, as festas de aniversário da filha dele. Ela nasceu em 1º de janeiro. 1 do 11 ela nasceu. Exatamente. O que acontece? Aí o Alexandre arrumou um esquema das pessoas pagarem a festa da filha dele. Exatamente. Porque no Réveillon, esse filho de uma puta convida todo mundo pra casa dele. E ele fala, cada um traz uma coisa. Traz um prato e traz uma bebida. Aí vai chegando lá, salada de macarrão. E já tô pedindo, traz um chapéuzinho também. É, uma língua de sogra. Uma língua de sogra, chapéu. Ano passado ele me fez trazer o bolo. Filha da puta. Aí ele faz com que os amigos dele fomentem o aniversário da filha. Quando dá meia-noite, é rojão? É fogos de artifício? Brindes com taça de champanhe? Não, é parabéns pra você, pra filha dele. E ela adora, né, cara? Ela acha que todo aquele foguetório, ela olha pro horizonte, alegria, ela fala, acha que é tudo por conta do aniversário dela. Exatamente, ela acha que o Gandalf tá soltando fogos de artifício do lado de fora da rua. Ela fica impressionada, tudo pra ela, aquelas pessoas estourando champanhe, se abraçando, aquela tudo vestido de branca, todo mundo vestido de branco, ela fica pensando, será que eu sou alguma entidade? Pra todo mundo tá aqui aí, de branco, cara, do meu lado. Você vê. Então, e nunca foi feita uma festa num buffet? Outra filha da putagem do Alexandre. O que ele faz? Ele aluga um pula-pula. Todo ano ele aluga um pula-pula para as crianças. Só que ele sabe que o alugador de pula-pula, de cama elástica, ele tira umas férias ali. Então ele leva o brinquedo antes do Natal, porque ele vai estar de férias, e passa no dia 10 para pegar de volta quando ele volta das festas. Alexandre paga uma diária e fica 15 dias com pula-pula, a cama elástica na casa dele. É, até enferruja de tanta chuva que toma. E volta fedendo urina, né? Cachorro, né? Com as com o pé tudo enferrujado, aquelas molas todas fodidas. Mas isso não é diferente dos bufês infantis? Porque as piscinas de bolinha são sujas pra cacete, como a gente tava falando. São. Porque criança deixa cair comida mastigada, sim, né? Deixa derruba refrigerante, sim, criança caga lá dentro, vomita, caga, caga. Aquilo é terrível, cara. Inclusive, eu acho que os ratos são bem-vindos em bufês infantis pra fazer a limpeza. A piscina fica fazendo uma banha de Guanabara, né, cara? Eu frequento muito bufê infantil, não tô mentindo, não. Não tô querendo fazer graça. Eu vou em muitos mesmo. Às vezes, chega duas, três vezes por mês, mas uma vez por mês é normal. Isso é natural. Tem uma tia da minha esposa, que ela tem dois guris, e ela faz um foda, cara, gigantesco, feio. Quase que uma Disneyland. Exatamente, parece uma Las Vegas, cara. Daí você olha, as crianças estão nas brincadeiras básicas, assim. Porque o que acontece? Geralmente as famílias hoje estão muito pequenas, né? Um filho, pai e mãe, né? Geralmente é isso. Então tem muito mais adulto do que criança, sim, né? Eles deveriam começar enchendo a pensar... Enchendo a cara. A diversão todos é só essa. Com chope ruim, geralmente a coxinha e o risole é mais gelado do que o chope, cara. Porque o que eles fazem? Eles pegam e fritam aquela bosta daquela coxinha umas 11 da manhã. Isso, e você vai comer aquela merda às 4, 5 da tarde. Isso. Aquilo parece que ficou dormindo no fundo de uma lata de óleo soia. De tão encharcado que fica aquilo lá. E são todas, cara. Todos os bufês. Aí não importa se é o bufê de um pau e meio ou se é de 30, que eu já fui em todos esses, cara. É essa desgraça toda, cara. Agora tem umas paradas que eu gosto de... Embora eu tenha ido pouquíssimas vezes em festa de criança. É aquele sanduíche de carne louca. Sim, eu acho bom pra caralho. É a coisa que eu mais gosto na vida, talvez, depois da minha filha, é sanduíche de carne louca. Mas isso, Walter, hoje em dia você não encontra mais. Não, só tem isso ainda mais. Encontra nas festinhas que são feitas em casa e tudo mais. Você ainda, agora, nos bifes... Só em festa de fudido que é só tem? Só em festa de fudido. O Leandro que ouve esse podcast tinha foi carne em bife, louca. Foi em bife infantil? Foi em bife infantil. Aí deve ter pago um pau e meio, que é mais barato. E tome carne louca feita com acém. Aquilo é sensacional, cara. Pão com carne louca realmente é muito bom. Mas talvez seja o único ponto positivo. Buraco quente também é bom? Buraco quente não tem, cara. Só dos seus sobrinhos. as músicas são uma desgraça. Porque deveriam ser músicas infantis. Mas como o público geralmente é adulto, né? Então hoje convencionou-se muita música de gosto duvidoso, né? Sim. As Anitas, a vida. Músicas que se dançam com as duas mãos na fivela do cinto. É isso. E quando não, criança rebolando na boquinha da garrafa. Tem o funk universitário e esse aí é o funk do Jardim da Infância. Exatamente. O funk fraudário. Funk fraudário. E aí a criança tem que ficar ouvindo ali, rebolando música de MC não sei das quantas, de popozuda, de pré-checa pra fora. Uma das coisas que eu acho absurdas. E a grande vantagem dos bufês é que eles lucram, né? Bastante, porque eles tentam reduzir os seus custos com o quê? Primeiro que botam adolescentes mal-humorados pra trabalhar. Porque adolescente, sim, pra ganhar, fazer uma graninha mais, ganha cinquentão, né? Tá trabalhando ali pra comprar um pino de cocaína à noite. Então, bota aquela molecada que não tem muito tino com criança, né? Pra trabalhar ali nos bufês e tal, geralmente mal-humoradas. E eles têm uma grande vantagem, que criança não come quase nada, criança só quer, de fato, brincar, né? Então, criança não come porcaria nenhuma. E aí, é que eu acho engraçado, porque parece que o buffet é só coxinha, risole e mini kibe. Não é. Depois tem o jantar. E aí, Walter Rezende? Eu nunca fiquei pro jantar. Não sabe. Ou almoço ou jantar? Existe o jantar? Existe. Vou falar pra você qual é o menu. De arroz 99% dos que eu capelete, fui. Capelete. Não, tem capelete também. Mas a salada de alface... Certo. Aí você pega um penne. Penne. Você tem a opção de molho vermelho ou molho branco. Certo. E o lagarto, que é a carne que eu mais odeio na face da terra. Sério, odeio, cara, eu adoro lagarto. Um lagarto bem feito. Então, no próximo aniversário que tiver convite, você vai. Leva você a Helena. Sabe que a carne louca muitas vezes é feito com lagarto. O seu prato principal... Não, o meu é com acém. Mas você já comeu muito com lagarto, com certeza. Porque o gosto do pimentão ali misturado dá pra dar uma enganada. Mas eu odeio lagarto, cara. Não gosto da textura, não gosto do gosto, não gosto de olhar pra ele. E geralmente é o hit dos bufês. Os preços, obviamente, variam de acordo com o nível da cafonice toda ali, né? Com o que tem de o bufê pra apresentar. Tem alguns temáticos e tal, tipo selva... Outros com mini Disneylandes, como você falou. Enfim, mas numa média, com uma decoraçãozinha meia boca aí, pra 50 convidados e por 4 horas, aqui em São Paulo você tá gastando uns 3, 4 paus. A comida é sempre essa mesmo que eu falei, né? Você enche o rabo de risole. E por que o chope é sempre ruim? vem mais espuma. É barato, né? Pra ser o chope mais barato, né? Mas e pega um adolescente punheteiro e com a mesma mão que ele se masturbou, só vem espuma. Só espuma, só vem cara. Espuma, cara. Aí vem um restinho, um chope quente do caralho. É. E aí você vai pra esse almoço mequetrefe aí. Eu preferia almoçar num bom prato. Qualquer dia eu vou deixar a Helena lá. Explica o que é um bom prato. E eu vou almoçar num bom prato. Pra quem não sabe, bom prato, deve ter em outros lugares do país também. Com outros nomes, com né? outros nomes. Aqui em São Paulo é o restaurante popular que o governo subsidia a alimentação das camadas mais pobres, as pessoas que querem, né, não tem dinheiro, não tem recurso. Era pra atender mais pessoal, mas hoje, meu amigo, tá indo todo mundo. Até é uma executivo fila da porra. Tá indo nesse é, lugar. Cara, é uma fila gigantesca, custa R$1,50. Mas tem café da manhã, é um pão com manteiga, é um café, 50 centavos. Eu nunca fui também, mas qualquer dia eu... Do jeito que tá indo a coisa. O Krauserbeck já foi. Já foi? Já foi. Ele falou assim, ok. A comida é boa, né? Ele falou assim, a comida não é ruim. O foda é comer do lado de um mendigo fedendo. Esse é um dos programas mais preconceituosos da internet. Mas eu ainda preferiria comer no bom prato do que comer lagarto com pene, cara. Ô Alexandre, recebemos um e-mail aqui do Cláudio Merx, abre aspas. Vi com esses olhos que a terra há de comer. Eu estava numa festa infantil. Fui levar meu sobrinho. De repente, uma das mães que lá estavam deu um grito assustador. Todo mundo olhou e viu dois garotinhos que estavam fazendo cabo de guerra com um preservativo que encontraram dentro da piscina de bolinha. Se tem bolinha, se tem bola, tem pau, né? Se tem pau, tem camisinha. Tá certo. Cena surreal. Pior foi que a mãe, ao puxar a camisinha da mão do pirralho, ela fez um efeito de estilingue e o conteúdo que ainda estava dentro... Foi parar na roupa da senhora. Uma nojeira só. Sei que deu até processo pro buffet. Que tara é essa, né, cara? Dá uma trepada. Na piscina de bolinha, cara. Essa é ruim pra caralho. Não tem muita sustentação, né? Não tem, cara. Mas é, cara. É nojento. Essas piscinas de bolinha são nojentas. Toda vez que a Helena brinca, eu lavo ela com criolina depois. É, tudo é sujo, cara. Os escorregadores são ruins, são sujos. Sem falar aqueles brinquedos. Tem um brinquedo, como chama você que é um conhecedor? De brinquedo? Não, eu posso inventar, fala aí que eu minto. É um que agora... fica dois trouxas, um de cada lado, com um negócio na mão. Parece um, sei lá, uma mini panela. E você bate, fica batendo um disco pra lá. Puta, e pra cá. Já sei, cara. Eu joguei muito isso quando eu era criança. Mas pra eu... quê? Pra quê? É divertido aqui. Não é. Para, Walter, para. É divertido. Eu queria que as crianças brincassem de pular saco, alguma coisa, é fazer corrida de saco. É melhor que pimbolim, cara. Não, eu queria que as crianças brincassem de dança das cadeiras, mas não ficassem brincando com aquilo, cara. Tinha que voltar isso pras festas infantis. Mas você nunca dança jogou das aquilo? Eu, não, joguei. Fico lá, mas eu não entendo o motivo daquilo. Tem que fazer gol, tem um golzinho. Para, cara. Não é só aquilo. Eu achei que tinha uma outra coisa. Tem que fazer gol. Puta que pariu, é legal, cara. Aquilo, cara. Então, mas eu acho aquilo escroto. Geralmente tem lá uma xícara pra rodar, tem um, né, um carrosselzinho vagabundo. Trepa-trepa. O nome trepa-trepa me incomoda pra uma festa infantil. Tem um outro lance que é bem comum, é tipo um labirinto que as crianças vão... Criança aéreo, chorando. Assim. Isso, no Habib's tem. Quem nunca foi? No Habib's tem. Você pode levar a criança. Sem pintar lá um gordo, né? Sem pintar lá, cara. Igualzinho o como é o nome do menino da Fantástica Fábrica de Chocolate? O Alfred Rufus? Não como sei, era o nome dele? Do gordinho que entala lá. Do Gene White ou do Johnny Depp? Do Johnny Depp. Johnny Depp. Acho que é Alfred Rufus. Não lembro o nome dele. Mas enfim, sempre tem uma criança entalada. É um chororô. E, cara, buffet infantil é isso. É gritaria, é choro. Isso, briga da porra. Briga, criança arranhenta pra lá e puta que pariu. Aqueles adolescentes mal-humorados. Eu não vejo a hora de chegar o parabéns pra gente, né? Porque chega o parabéns, é hora de ir embora. O Alexandre, quando ele vai em festas, não importa se ele conhece o dono da festa ou não, ele chega lá, ele no final, corta o bolo, ele possivelmente já deve ter tomado uns 4 copos de uísque, ele fala bem alto. Pessoal, cortou o bolo, é pra ir embora. É a regra máxima, né? Aí todo mundo fica constrangidíssimo, yeah. vai embora, aí sobra um monte de salgadinho, um monte, o que, que ele faz? Pega o Tupperware que ele ganhou do entregador do gás e enche de coxinha, risola e brigadeiro. É a regra. E uma loucura, né? Porque o buffet também destruiu com uma instituição que nós, enquanto crianças, ele não ganhava-se muito presente, mas a gente tinha aquele prazer. A gente tá falando, quando o Alexandre fala nós, quando criança, a gente fala de uma infância, numa época em que a inflação era de 80% ao mês. Exatamente. Então, dificilmente sobrava algum recurso monetário de nossos pais para fazer algo grandioso como uma festa. Você lembra? Um bolo, quatro guaraná, um bolo, tubaína. Era um bolo, quatro tubaína, aquele bolo... De caixinha? Não era de caixinha. Minha mãe sempre manjou de fazer bolo. Eu vou contar a história de bolo daqui a pouco da minha mãe também. Eu me lembro que a minha mãe... Estávamos ali no final da ditadura, na gestão... Saindo do Figueiredo? Na gestão Figueiredo. Tá. O negócio estava difícil, mas ainda não tinha degringolado por completo, né? Tá. Aí como eram os bolos, ela comprava as caixinhas da solda, não sei o que lá, que era mistura para bolo. E jogava lá e fazia o bolo. Aí Tancredo morreu, tudo fudeu. É. Entramos na inflação nível master, ela começou a adicionar farinha à massa, à mistura de bolo. Eu só sei, amigão, quando a gente tava com o Collor confiscando todo o dinheiro da família, ela tava fazendo, era bolinho de chuva. Mas é, cara. E botando uma vela em cima. Olha, eu não me recordo de aniversário nenhum meu, só dos 18 anos que fizeram a festa surpresa. Né? Mas antes disso, eu não me recordo, ou seja, é muito dinheiro gasto hoje pra que as crianças sequer lembrarem, né, cara? Sim. Hoje se filma, tira fotos. É igual fotos, ir na Disney, levar uma criança de 2 anos na Disney. Não precisa ser 2, Walter. Até mais. Com 4, 5 anos, você não vai lembrar porra nenhuma depois, cara. Muito pouco você vai lembrar. Que você lembra antes dos 6 anos? Eu não me lembro do que aconteceu essa madrugada lá no Cristal. Imagina lembrar o que aconteceu. Mas eu tenho vídeos aqui no meu celular, amigão. Eu vou lembrar você até o final dos seus dias. E você falou de fazer bolo. Minha mãe sempre estava fazendo um bolinho para alguém, algum aniversariante. Minha mãe sempre foi prendada. E eu tinha participação muito grande, cara, nisso, que era cortar cabo de vassoura. Pra fazer a bandeja do bolo. A bandeja é uma mesinha que você botava o bolo. Cabo de vassoura. Aí, pra fazer os pezinhos. Era um madeirite revestido com papel alumínio. Que bosta. E eu cortava os pezinhos pra fazer a mesinha do bolo, cara. E uma vez a minha mãe fez um bolão gigantesco, aniversário, sei lá, de 8 anos da minha prima. E aí minha tia queria fazer uma festa maior em casa. Mas eu vou contar a história depois, cara. Porque ela é boa, vou deixar ela pro final. Eu tenho aqui mais um e-mail aqui, que é da Maíra Alexandrino, abre aspas no e-mail dela. Não sei o nome do brinquedo, mas é um local onde a criança fica sentada e as outras tentam acertar um botão com as bolinhas. E quando se acerta, aquela tábua onde a criança está sentada se abaixa e a criança cai numa piscina de bolinhas. Ah, igual fizeram com o Silvio Santos. O Silvio Santos cai na água. Na água. Isso, exatamente. Foi ótimo. Eu não sei o nome daquilo não, mas é verdade. Dando sequência aqui. A minha sobrinha estava brincando num desses e quando acertaram, ela deveria ter caído. A tábua até abaixou, mas ela ficou pendurada pelos cabelos, gritando de dor, e levaram quase 15 minutos pra soltar como a pobrezinha assim, de lá. Como eu não entendi? Como pendurada pelos cabelos? Caiu e ficou pendurada, cara. Que puta que pariu, que loucura, cara. Cacete, isso eu não vi ainda, não. Eu já vi de tudo. Já vi. Que tem no YouTube? Tomara que tenha. Ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa fanpage. Desta forma, vocês saberão o que vai acontecer nos próximos episódios do nosso podcast. Dá pra mandar as suas histórias, os seus relatos para o academiadetretas@gmail.com. Nosso podcast é atualizado semanalmente, geralmente aos domingos, então toda semana um episódio novo. O Academia Brasileira de Tretas está hospedado lá no SoundCloud. Se você quiser assinar o seu iTunes ou qualquer outro agregador de conteúdo RSS, é só clicar no botão sobre da nossa fanpage lá no Facebook, dar copy e paste. Se você não entendeu o que eu falei, é porque você não precisa disso. E se você tem uma banda ou conhece alguém que tenha uma, entre em contato conosco, porque pode rolar nos BGs do nosso podcast. Nesta semana, Alexandre, é hardcore de cabra macho. Aí sim, cara. É TPR do protesto à resistência. Sobe aí, Krauzebeck. Vai comendo um em 50 real. Então, o Walter, para falar da história que eu estava dizendo, da confecção de bolos. Eu também criei uma outra tractana, porque para fazer... Não é um chantilly, é aquele glacê que se botava em cima. É glacê. É glacê. O gosto é horrível. É porque horrível. É feito com clara de ovos e açúcar. Clara de ovos e açúcar. E manteiga também não. Não, manteiga não. Só clara de ovos. Às vezes um pouco de baunilha, mas é uma merda, cara. Na Segunda Guerra, quando não sobrava nada para cobrir um bolo do judeu, eles usavam isso, cara. Então, e para fazer aquela decoração do bolo, obviamente que se fosse alguma loja, comprava-se ali, é um saquinho que você bota aquele glacê dentro, e ele tem vários tipos de bicos ali pra se fazer. Obviamente que a minha mãe não tinha um daquilo. Substituiu por um saco qualquer. Por um saco de leite, flor da nata, lembra? Aí cortava-se o bico ali, uns maiores, uns com os furos maiores, outros com os furos menores, e se fazia aquela decoração. Mas ela só tinha possibilidade de fazer a decoração com um shape, isso, né? Isso, exatamente. Porque nos equipamentos que não são homemade, tem um bico que você troca, aí vai uma estrelinha. Isso, uma florzinha, exatamente. No dela não tinha essa opção. A única ranhura que vinha era do próprio saco de leite ali, ou sei lá, algum bicho que ainda tivesse enroscado no buraco. Mas aí, da festa, como eu tava falando, da minha prima, Eliette, era aniversário da Eliette, minha mãe fez o bolo. E a festa ia ser grande na casa da minha tia. Eliette. Festão, festão. Ia ser festão. É a tia Susan Boyle? Não. Essa não, é outra. Ia ser festão. E aí, cara, eu não sei por que se inventava de deixar aniversário. Da Helena justifica isso que eu vou falar. Aniversário de criança tarde da noite. Porque da Helena, né, obviamente é na virada do ano, tá todo mundo ali, né, e a coisa tem esse sentido todo. Às vezes a gente canta parabéns também no decorrer do dia primeiro, no final do dia. Mas, sei lá, era tarde da noite e aniversário da Eliette ainda não tinha cantado parabéns, os convidados começando a chegar e tal. E minha mãe fez um bolão gigantesco, foda. Tamanho dessa mesa quase. Era grandão e tava bonito. Bolo do aniversário de São Paulo. Quando dá um tiro pra cima, todo mundo avança. Vai com um saco de pega uma sacola do mercado e joga dentro. Do jeito que tá. Vários jumbos saem daquele lugar. Eu acho que as pessoas, inclusive, estavam com essa intenção também para com o bolo de aniversário da Eliette. Mas enfim. E aí tá aquele bolão aí em cima da mesa. Na sala, e a festa tava ali nas suas preliminares, né? A coisa começando. Meu amigo, daqui a pouco eu só ouço o grito. A minha tia tinha uma cadela chamada Bolota. A Bolota entrou na sala. A Bolota, ela era um vira-lata mestiço de pastor alemão com qualquer outra coisa. E a Bolota voou em cima daquele bolo, meu amigo. Maior obra de arte que a minha mãe tinha feito até então. Metade saiu mastigada pela cachorra. Calma, que ainda não finalizou. Como não tinha muita gente ainda na festa, sabe o que minha mãe fez? Tinha sobrado glacê, meu amigo. Foi lá e remendou o buraco que a Bolota fez com o glacê. Na hora de comer, que tinha de gente reclamando que tinha pelo de cachorro. Eu tenho uma outra história de bolo também. Nós passou num buffet, uma chácara. Tá. Um amigo nosso, acho que você tava lá também, o Milton. Tá. Num determinado momento da festa, o filho dele, o Lucas, ele tava ali numa varanda e tal. E deu uma merda, ele despencou de lá de cima da varanda com um pedaço de bolo na mão. E pá, ele deu caiu sorte. Caiu uns 3 metros de altura. Caiu, né? Muito alto. É. Ele deu sorte, quando ele caiu no gramado. Foi. Então amorteceu a queda dele. Aí a mãe dele viu ele despencando de cima da varanda, e ela tava na varanda também, foi correndo e gritando até a borda. Quando ela olhou pra baixo, tinha chantilly na boca dele, porque ele caiu com um pedaço de bolo. E ela... Tá espumando! Tá espumando! Ajuda! Chama o bombeiro! tá espumando. Essa é minha crença, nossa sentença. É vida dura do protesto à resistência. É vida dura, louca, raiva.